dia qualquer na escola. Teus olhos eram só espinhos. Teu jeito de rir me irritava. E eu pensava, ele é só um menino. Mas o tempo fez seu truque. E eu não percebi como a raiva se transformou no que hoje eu sinto por ti. Oh, meu amor, você me encontrou no meio de risos e de dor. Você me cuida, me faz sonhar. Teu abraço é o lar onde quero ficar. De um ódio antigo nasceu a paixão. Com você eu aprendi a amar de verdade então. Lembro das conversas jogadas ao vento, segredos trocados em sussurros de encanto. Meus amigos diziam, você tá cega, mas seu jeito de ser me ganhava em cada etapa. E ao seu lado tudo mudou, a vida ganhou cor. Teu sorriso é o sol que brilha, tua presença é meu amor. Oh, meu amor, você me encontrou no meio de risos e de dor. Você me cuida, me faz sonhar. Teu abraço é o lar onde quero ficar. De um ódio antigo nasceu a paixão. Com você eu aprendi a amar de verdade então. Lembro quando pesa sobre mim. Teus braços são o abrigo, eu sei que sim. Meu namorado, meu melhor amigo, cuidando de mim, me fazendo brilhar contigo. Oh, meu amor, você me encontrou no meio de risos e de dor. Você me cuida, me faz sonhar. Teu abraço é o lar onde quero ficar. De um ódio antigo nasceu a paixão. Com você eu aprendi a amar de verdade então. E quando o mundo pesa sobre mim, teus braços são o abrigo, eu sei que sim. Meu namorado, meu melhor amigo, cuidando de mim, me fazendo brilhar contigo. Agora eu vejo com clareza no olhar como a vida é linda ao teu lado estar. Meu namorado, meu eterno amor, com você sou feliz, sou só calor.